Essa é pra você. Eu sei que você sempre enjoa fácil, se apega pouco, descartando os outros. Quero esquecer meio sem querer, de te responder e parecer mais solto. Mas me chama, eu sempre vou. Todo mundo me avisou que você iria me deixar louquinho. Você me deixa louquinho, chorando baixinho, louquinho de amor, louquinho. Você me deixa louquinho, chorando baixinho, louquinho de amor, louquinho. Louquinho. Eu sei que você sempre enjoa fácil, se apega pouco, descartando os outros. Quero esquecer meio sem querer, de te responder e parecer mais solto. Mas me chama, eu sempre vou. Todo mundo me avisou que você iria me deixar louquinho. Você me deixa louquinho, chorando baixinho, louquinho de amor, louquinho. Você me deixa louquinho, chorando baixinho, louquinho de amor, louquinho. Louquinho. Você confunde a minha bondade com fraqueza, com um riso tão covarde que esconde a tua beleza. Eu tô sem ar, perdi a cabeça, sei lá. Era tão claro que você ia me deixar.